Essa vai para todo celesteiro, de verdade, né? E ao próprio arroz. Mas tudo bem, meus respeitos. Bom demais. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Não interessa a ninguém. Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama viveu na lama também, com medo da mesma comida, bebendo na mesma bebida, respirando o mesmo ar. E hoje, por ciúme ou por defeito, acha que tem direito de querer me humilhar? Que és tu? Que foste tu? Não és nada se na vida fui errada. Tu foste errada também. Sorriste do meu suplício, me trocando por outro alguém. Se eu errei, se eu pequei, pouco importa. Seus sonhos, estou morta pra me envolver se também. Maneninha, fui errada, tu foi chegado também. Não compreendeste o sacrifício, sorriste do meu surpresa, me trocando por outro alguém. Se eu errei, se eu pequei, pouco importa. Seus olhos, estou morta pra me envolver se também. Se eu errei, se eu pequei, pouco importa. Seus olhos, estou morta pra me envolver.